3 livre de decolagem no 80 graus, 12 nós. Autorizado decolagem no GM, 3. Localizador, campo à vista, gol 1970. Pulou 1970, chegue o trem, chame torre, 1895. 1895 é Chicago, 1970, obrigado. Passando o pamódio da 3178, autorizaria voar, tá, Duna? 3178, voe Duna, desça para 2017. Duna 2017, obrigado. Salvador, boa noite, o Xandar 6224. Oceano 6224, desça para o nível 120, informe passando o pamódio. 2-0, informa Pavoc 6224. Oi, Salvador, boa noite, gol 1970. O 1170, continua a aproximação, é lá a atualização de pouso. Guardando, baixar de checado, Gorão 70. FZLF, Juliette, 2707, ingresso Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 3-1-3, ao Xané, aos 49, controle 1208, Bovete. 2-0-1, Xané 6-3, 2-0-8, 6-3, 1-3. Salvador, Oceano 6313. Oceano 313 é o controle Salvador, está em contato o radar. 6313, solicita se possível pro de Motiva. Tiet. 4 nós, o ajuste no 017. Eu posso abaixar de checado, gol 1970, obrigado. Gol 1970 no localizador, reduz a check o trem, chame torre, Uru 1895, gol 970. Podia confirmar a sequência? Confirmo sim. Uno 1895. E 1895, boa noite. Boa. Desculpa, blog 6224. Oceano 6224, ajuste 1027, desça para 2000, voe direto Duna para o ILS. 2000 direto Duna, ILS, 6224. 3305, Recife, a frequência 12545. 2545, muito obrigado, bom domingo, senhor. 3305. Boa. Oceano 6313, direto Mótimo. Direto Mótimo, você, né? 6313, muito obrigado. Gol 1170, solo 52, livre táxi direita, táxi via Alfa, reporte Anxia Juliette. Alfa, Anxia Juliette, 1170. 1970 na escuta da torre? Afirmo, baixado e travado. 970 produtorizado, 90 graus, 10 graus. Ok, livre pouso, 1970. Cruzando 78, 20 milhas para a Duna, livre LE. Antes da Juliette, o 970. Nono 70, ingresso Juliette, portão 7. Juliette 7, o Nono 70. O 970 ao 55, livrou o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportando da Juliette, o 970. Antes da Juliette, chegou o 9970. 9970. Ingressa Juliette, pátio 3. Pátio de carga, na esquerda. Juliette, pátio 3. Juliette, pátio 3, o 9970. Oceano 6313, chame Recife, 13325. Agora Recife em 133, final 25, 313, obrigado, boa noite. Boa. Oceano 6224, está passando 8700 em descida para 2000 pés, está autorizada a aproximação ILS, número 2. Número 2, ILS autorizado, 6224. 70, posição 1 no Romeu, ok? No Pátio 3. Sim, 1 no Romeu, vou na 70. Estabilizado, tá? 3178. 3178, cheque o trem, torre 1895. Boa noite. Salvador, boa noite, Altan, 3178. 3178, check-trem, pouso autorizado, 50 graus, 12 graus. Baixada travada, pouso autorizado, Altan, 3178. captando o localizador visual com o aeródromo 6224. 6224, cheque o trem, chame a torre, 1-1-895. 895, até já, obrigado. Oi, Salvador, boa noite, eu chamei a 6224. 6224, boa noite, prossiga. Oi, ILS, visual. Ok, 6224, pouso autorizado, 150 graus, 10 nós, o ajuste 10-17, cheque o trem. 10-17, vai embaixo pra lá. Juliette, 3178, ingresso Juliette, remoto 1-4. Remoto 1-4, boa noite. Boa. Dois quatro ao 08, táxi via Alfa. Reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, 6224. Control, insert in altimeter 1017, clear until 8,000 feet, bump arrival, runway 10. Roger, da Juliette 6224. 6224, ingresso Juliette, portão 3. Portão 3. Qual que é a sua frequência também para Aracaju, senhor? Confirme? Ah, autorizações para decolagem para cópia estão sendo na sua frequência também? Afirmativo. Ok. Portão 3, ok? Portão 3, positivo. 123, now passing Alagoinhas, reclaim to 4000, no restriction. That's correct, now descending to 4000, no restriction, go 1723. Salvador é o Xenia 6224. Prossiga. Estimativo, filha de espera mesmo para dar caju, senhor? Cuca. Cuca, ok, vai chamar mais perto. Obrigado. Go 1723, now you are passing 7000, descending until 2000 feet, over. 2000 feet, go 1723. Go 1723, clear for the ILS approach. Okay, clear for the ILS, I'll call you established, go 1723. Salvador, então, 62243, Aracaju. Ok, autorizado, Aracaju 190, conforme rota, decola pista 10, curva à esquerda, saída Pouca, Aracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5107. Ok, 190 para Aracaju, pista 10, curva esquerda, Pouca, Aracaju. 208, 107, transponder. Portão 3, chama pronto. Chama pronto. Falou, FM para a Toy. Boa noite. Alfa Yankee, F3, posição Pátio 1, posição 02, para o Pátio 3, posição 21. Ciente. Ciente, autorizado o início do reboque, chame no térmico. Para o térmico, Alfa Yankee. Tower, good evening, go 1723, 2 miles to outer market. 1723, clear to land runway 10, 180 degrees, 10 knots, Grenade 1017. Clear to land 10, runway 10, go 1723. Nossa, 1723 on route 30 now, taxi via Alpha, report before taxi Julius. Taxi via Alpha, report before Julius, so 1723. Juliet, go 1723. 1723, taxi via Juliet, 1004. Juliet, to set number 4, go 1723. Solo Alfa Yankee X-ray informando o término do reboque, taxi 3, posição 25, lá de volta. Siguiente, boa noite. Salvador, Oceania 62, 1-2. Oceano 6212, esse é o controle Salvador. Vou em direto Duna em descida para 5000 com ajuste no 097 para aproximação em LS. Duna, 5000, Oceania 62. Salvador, Oceaner 6224, ponte 3, puxa acionamento. 6224, portão 3, autorizado, puxa back acionamento, chama táxi. Camará para o táxi, Oceaner 6224. Boa noite, 868. Ajuste agora 1097, desça para 8000 e voe Duna. O número 2 vai seguir tráfego da Avianca Oceanair contra si. Na sua posição de 1 hora 14 milhas, passando 15000 em descida. Tempo 868, pode aumentar para 170? Pode, pode sim. 270 mais, altitude 8000, voando Duna com 1017, número 2. Boa noite, 868. Salvador, Oceanero 6224, 76 a bordo, alterna Salvador, sua autonomia para o táxi. 6224, táxi direita, ponto de espera, reporte pronto. Ponto de espera, vai reportar pronto, Oceanero 6224. Próximo, 6224, alinhar e decolar, 180 graus, 62. Aqui decola, 6212, desça para 2000. 2000, Oceanero 62, 1-2. O 868, reduz a velocidade para 240. 240 nós, desça para 4000. Aprendida 4-0, do 868. 224 ao Chané, aos 46, controle 1208, boa viagem. 1208, Chané 6224, obrigado, bom trabalho.